andrecidismoral.com.br. Hoje a noite é dela, hoje a noite é dela. Tá solta no piseiro, quem será que pega ela? A noite é dela, hoje a noite é dela. Tá solta no piseiro, quem será que pega ela? Chama! PH Produções. Eu tô a melhor roupa, perfume exalando, eita. E que ela tá querendo sim. Botou batom vermelho, sensualizando, eita. E que ela tá querendo sim. E tá querendo é de amor, e tá querendo é de paixão. E tá querendo a mexidinha até amanhecer. E tá querendo é de amor, e tá querendo é de paixão. E tá querendo, olha que ela tá querendo. Hoje a noite é dela, hoje a noite é dela. Tá solta no piseiro, quem será que pega ela? Hoje a noite é dela, hoje a noite é dela. Tá solta no piseiro, quem será que pega ela? Música do meu parceiro Giovanni, hein? E essa aqui é Pipoco. Hoje a noite é dela, tá solta no piseiro, quem será que pega?